Olá, pessoas. Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova ideia, que é o Nano. Um podcast um pouquinho mais fofo, um pouquinho melhorzinho. É um filhote de podcast. Mais meigo. Mais enxuto. Exato. Como disse o Vitão, é o seu shuffle que cabe no bolso. Com áudio um pouquinho mais... Nem tão bem produzido quanto o shuffle, infelizmente, porque a gente não tem tempo. E o maior número de... Se possível, oi? Oi, é. O áudio é bom, cara. Mas dessa vez a gente não vai cortar os nossos... É, exatamente, sem o maior número de... Mas vai ser um de excelente qualidade de áudio. Sim, o áudio é excelente, mas a edição não é tão... Obrigado. Ok, obrigado. De nada. Neste primeiro episódio vamos falar de... Para logo, vai logo pro assunto. Game of Thrones, primeiro episódio da sexta temporada. Fui comigo nessa sala, nessa magnífica sala. Vitor Camilo, o mestre do áudio. Saudações, ouvinte. Talvez, se tudo deu certo, vocês estão também vendo a gente. Ah, que legal. E eu adorei o episódio. Eu sou Vitor Ferreira e eu achei ok. Teve boas partes, partes muito boas. Teve partes absurdamente estúpidas. A minha esquerda, Henrique Koller. Olá, pessoas. Antes desse episódio, eu vi um dado de que tinha 1,22 mortes a cada episódio. E essa estatística com certeza subiu depois desse episódio. E no cantinho ali, no canto, não é mais confortável, na cadeirinha, né? E o Rodrigo Trindade. Olá, ouvintes. Foi um bom episódio pro começo, mas continua construindo muita coisa e não resolvendo nada. Exato. Esse é por ser o primeiro episódio, ele tem que, essencialmente, voltar e tentar colocar todas as peças no lugar e tentar seguir para o momento em que ele vai, para o momento em que a temporada vai se formar. Então, muita coisa foi basicamente, ok, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, a gente acha. Ele deu uma pincelada em todos os núcleos, né? Sim. Exato. Mas eu acho que calma, assim, foi o primeiro episódio, mas assim, para mim, eu não vejo que vai ser uma coisa tão inconclusiva quanto foi a quinta temporada. Sim, inclusive... Sim, né? A primeira cena... A primeira não. O segundo núcleo que é apresentado, vamos já começar a falar das coisas que aconteceram no episódio. Logo no segundo núcleo, a gente já vê a Sansa e o Theon fugindo de Winterfell. E eles são salvos pela Brienne, talvez a cena mais satisfatória da última hora que a gente assistiu. E a gente já vê ali uma nova aliança se construindo e a coisa indo para um lado mais legal. E assim, eu acho que vale destacar, a Brienne tá com o Pod do lado dela e a Brienne é finalmente transformada em um cavaleiro. Ou não sei se cavaleiro existe, né? Mas ela finalmente faz o juramento para Sansa, né? Enfim, é um momento, sei lá, ponto alto do episódio, na minha opinião. É um dos melhores momentos, certamente. E só pra fechar essa cena, eu gostei de ver o Podrick lutando. E aí eu lembrei automaticamente, se eu não me engano, foi na quarta temporada que a Brienne tinha um certo desprezo por ele. E aí eles começam o Pod vai começando a ganhar o respeito dela. Até que ela decide começar a ensinar ele a lutar. Sim, eu lembrei disso também. Então tá, o Pod lutando, apesar de parecer meio estranho, tá completamente justificado na história. Tá desengonçado, né? Mas ele já consegue se dar bem com isso. Mas ele já tinha sangue nos olhos porque ele matou aquele brother que tava tentando matar o Tyrion na segunda temporada. Assim, mas matou, assim, foi um assassinato, né? Agora ele tava realmente lutando. Lembrando também o Tyrion, né? E o Tyrion conseguiu matar, atravessar uma espada pelo escudo, pelo que mostra o ângulo da... Pro cara câmera. Sem alguns dedos é um bom feito. Impressionante. Sim, mas... A Brienne salvando os dois e a Sansa knighting a Brienne foi certamente o ponto mais satisfatório do episódio pra mim. Sim. E agora a Sansa vai rumo ao Castle Black. Castle Black? Vai pro Cartoon Network. Exatamente. Castle Brock, ela vai atrás da insígnia de pedra. Primeira, né? A primeira dela. Isso. Teve 0-1 agora. Eu acho que a gente colocar o Castle Black como o próximo tópico, eu acho que é uma boa ideia, né? Que a temporada começou lá, onde terminou a temporada anterior, né? Que foi com o Jon morto e o Davos percebendo que tava rolando graças aos uivados do Ghost, né? Percebendo que vai dar merda. Enfim, e começa a mostrar como foi o golpe lá. O golpe, né? Teve golpe. Chegou a Lisa de Temer, falou todo mundo junto, tamo aí, eu matei, eu traí, eu fiz isso mesmo e tamo junto aí agora, fudeu. Michel Thorne. E daí a galera... Agora ele não é mais um patrulheiro decorativo. E, bom, mostra lá todo mundo, parece... Todo mundo não, mas a maioria da Patrulha da Noite tá endossando o que ele fez, né? Uhum. Então, começou a construir um novo conflito, é, exato, né? Não se resolve as coisas, tanto que termina com eles ainda naquela salinha, tadinhos. É como se aquela portinha ela fosse segurar qualquer coisa, né? É, eles nem colocaram um negócio na frente, né? Só a porta. Pois é, mas essa cena deles ali aquartelados nessa salinha e os caras da Patrulha da Noite tentando entrar... Foi uma das cenas, um dos clipes completos que lançaram antes de iniciar essa temporada. Eu evitei então, trailers e clipes pra não... Então agora... Spoiler. Será que a gente lança spoiler? Não, é meio que um spoiler, é um spoiler leve. Uhum. No próximo episódio a gente já pode esperar com certeza que o Davos não vai ceder às pressões do Alistair Thorne. Imagine você. E eles vão chegar e vão tentar... derrubar a porta com um ariete. É, tem na prévia mesmo do episódio, quando acabou o episódio, a prévia do segundo mostrava os caras arrebentando a porta. E é nesse momento que a gente vai ver aquela fala estilosíssima do Davos. I'll just for what they're about to see. I've never been much of a fighter. Não, é isso que a gente... vai valer a pena só pelo lobo gigante comendo cabeças. É, exato. O que a gente esperou faz algumas temporadas. Vocês estão me deprimindo que isso não aconteceu. É, tá na hora já. Pois é. Mas nem tudo foram flores no episódio, né? Não, assim, tem... Nem tudo foram flores, até porque apareceram um pouco Tyrell no episódio. Exato. Eu ia pensar em fazer uma piadinha, mas acho que o tempo cortou. Uma coisa que eu achei meio X foi justamente a cena da Marjorie, né, cara? Não fez sentido nenhum. Foi exatamente um setup que meio que tava lá. A gente precisa te lembrar onde tá a Marjorie nesse momento. O que me deu a impressão que foi que, assim, foi o início de uma pontinha de tentar mostrar que talvez ela comece a trabalhar junto com os caras, com esses malucos da fé. Uhum. É. Esse maluco. Abraçar evangélico, a bancada evangélica. Além dessa parte meio X e whatever... É um pouquinho menos whatever pra mim, foi a parte do Tyrion e do Varys andando por Meereen até ver os navios queimando. Eu não entendi os navios queimando. O que queimou os navios? Foram os filhos da Arpia. Provavelmente. Caramba, todos ao mesmo tempo? Eu achei que tivesse passado os dragões ali. Sério. Incinerado as coisas. Você não lembra quando o Ramsay e 20 brothers queimaram todas as provisões do Stannis? Cara, isso acontece nesse seriado por algum motivo. Não, fogo é fácil de pegar. Só você botar uma coisa perto da outra e elas vão... A gente sabe que pra isso você só precisa por de 20 bons homens. Como funciona o fogo, Rod. Quando você tem uma reação de combustão, você precisa só de oxigênio. Exato. Não é difícil. Aliás, voltando pro Ramsay, cara, que cena... X aquela dele mandando a mina lá que ele curtia tacar ela pros cachorros, cara. Pois é, eu tava... já tava sentindo ele se tornar uma pessoa mais humana, mais sensível. Eu tava quase chorando junto com ele. Eu tava quase indo dar um abraço no Rodrigo Trindade, que pra quem não sabe é a cara do Ramsay Bolton. É, quem tá vendo para o vídeo. Para com essas coisas, Rodrigo. Mas aí ele revelou o verdadeiro lado dele. Eu achei legal da cena que mostrou um pouco da vulnerabilidade do Ramsay, e lembra um negócio que... Ele é o filho único, por enquanto, do Roose. Só que o Roose tem uma esposa, que é a Fat Walda, é uma Frey. Enfim, ela pode dar um filho legítimo pro Roose. Essencialmente, sempre lembrando que o Ramsay é um Snow. Essencialmente, o Roose Bolton, ele chegou e disse explicitamente que ele não disse na temporada passada, que é, meu filho, a água tá batendo na bunda. ou a neve, no caso, né? É, e que voz, velho. O ator do Roose tem... A voz dele chega... O castelo inteiro consegue... O que é interessante quando você compara com o personagem no livro, né? Que ele fala baixinho, ninguém entende o que ele fala. Todo mundo tem que falar. É, todo mundo tem que ouvir ele, porque ele fala muito baixinho. Tem bastante eco nas paredes, então todo mundo escuta ele. É, reverb. Enquanto isso, além de Meereen... Enquanto isso, no lustre do castelo... É, enquanto... Não, enquanto isso, no, além de Meereen, tem toda a história da Daenerys... sendo levada de um lado pro outro. Voltando pra estaca zero, essencialmente. É. Mas achei curioso, né? A cena tava construindo pra um negócio, e daí ela tá orgulhosa, né? Porque ela conseguiu criar todo um status nas últimas temporadas. Ela falou, eu sou isso, aquilo, aquilo, aquilo. Nossa, e, tipo, pelo amor de Deus, cara, três parágrafos de títulos essa menina. Demorou uns 45 segundos de episódio. Não cabe isso. Num tweet. E daí a gente podia ter visto uma cena do Bran, mas a gente teve que ouvir 45 segundos dos títulos da Daenerys. E é Calmoro o nome do cara? Calmoro. Juiz Moro. O Cal Moro chegou e falou, e aí, foda-se, isso não significa porra nenhuma, cara. Do Calazar de Curitiba. Ah, É, a gente tá vendo que, na verdade, isso aí é tudo uma alegoria da política brasileira, né? Exatamente. A gente tem o Alistair Temer, o Cal Moro. Eu vou soltar umas notícias aqui na Daenerys pra... E é legal que o Cal Moro lembra do código de ética dos Dothraki, que ela fala, então, eu era casada com o Cal Drogo. Ele fala, puta, aí, você era casada com ele? Minha querida, desculpa. Não, ele acreditou imediatamente, né, cara? Então ele é filho desse cara. Ah, então agora eu acredito em você. Por que você não me disse antes? Caralho. A mulher tá falando, né? A melhor parte dessa história foi os caras perguntando: ah, então, você acha que a vagina dela, os pelos da vagina são desse. Cara, se os pelos da sobrancelha da Daenerys não tem a mesma cor da peruca, então. É que eu acho que os caras não manjam muito de genética, cara. Sim. Só acho, assim. E nem de maquiagem cênica, né? Exatamente. Porra, passava uma água boricada, sei lá, qualquer porra assim. E nem de história, né? Christ. Não, isso é outra coisa. Aliás, uma coisa que eu li imediatamente nos fóruns que eu vejo é que muito desse episódio acabou sendo focado, sendo essencialmente uma conclusão de coisas do episódio 10 que deveriam, sei lá, estar no episódio 10 e não acabar. E acabaram meio cortados pela metade. Pra exemplificar isso, tem a pior parte do episódio, de longe. Sim. Que é Dorne. Voltando pra Dorne, ah, saudades. Basicamente, todo mundo morre, é isso aí. Como que aquelas serpentes de areia estavam no navio, cara? Do nada. Sendo que no episódio anterior a gente viu elas no porto enquanto o navio partia. Exatamente. Caralho. Mas serpente nada. É, aparentemente uma habilidade especial de você é de Dorne, você consegue se teleportar pra lugares diferentes. Ah, e esse núcleo continua se isolando como o menos favorito, assim, pra mim. Tipo, as alterações que eles têm feito são péssimas. A primeira meia hora do episódio foi excelente, cara. Eu tava, tipo, vidrado na televisão. Nossa, você tava pulando no sofá. Nossa, cara, velho. Eu tava adrenado, literalmente. Ele tava ameaçando quem fizesse barulho na. Eu tava. tava difícil, cara. Eu admito que eu ameacei o Vitor Ferreira de morte, mas ele tá vivo. Ele tá bem aqui, porque tudo bem. Deu tudo certo. É. Mas a primeira meia hora do episódio eu tava drenado, cara. Cara, Castle Black e a Brienne salvando a Sansa. Nossa, que animal, que foda! Aí Dorne aí. Aí chegou a Cersei e veio a filha morrendo, super divertida. Nossa, cara. É. Mas ela deu uma imagem mental pra todo mundo que a gente não precisava. Ah, ficou vendo o rosto da minha filha se decompondo aqui. Tipo, não, bons moça. Tempos, super. Eu ainda nem jantei, moço. Mas, cara, uma coisa que eu queria debater com vocês no pouquinho tempo que a gente tem. A gente sabe que os nomes dos episódios, em geral, eles são nomes que eles são literais pra um ponto do episódio, mas que eles tentam transcender isso pra outras coisas, né? O nome o título desse episódio é The Red Woman, né? A Mulher Vermelha. Mulher vermelha? Os homens vermelhos? É, exato. Maluco vermelho. Isso é papo pra um podcast, porque tem muita elaboração pra fazer. Mas a gente obviamente sabe que a mulher vermelha do episódio, do título, é a Melisandre, nossa querida Messalina. Mas... mas quem que vocês acham que foram as outras mulheres vermelhas desse episódio? Cara, tem a Sansa, que ela tem um cabelo vermelho. Uau. Se for falar pelo sangue, a amante do Oberyn, cujo nome é... Hilaria. A Hilaria. Hilaria. A Hilaria Sand, né? Que encheu a mão de sangue. Hillary Sand. Nossa, olha aí. Nossa, então ela mata o Roger Clinton, é isso? Exato. É irmão do Bill Clinton. Exato. Tá aí. Quem mais teve de mulher importante? Cara, teve a Daenerys, né? A Daenerys. Mulher vermelha, que tem de vermelha. Não se aplica no caso, eu acho. É. E a Cersei. E a gente teve o momento mais what the fuck do universo quando a Melisandre, nossa querida Messalina, tira... Esse vai ser o aposto dela eternamente agora. Vai ser a piada constante desse personagem. Aliás, eu devo dizer que eu tirei esse apelido do Nerdcast, TM. Mas... Mas enfim, continua. Nossos queridos messias do podcast nerd no Brasil. Mas, a gente teve um momento mais what the fuck do universo com a Melisandre tirando o diamante dela e mostrando que, na verdade, ela é um ser horrendo de 500 anos de idade. É, exatamente. Há uns tempos atrás, a Carissa Van Houten tinha feito uma entrevista que ela indicava que... Tinha 500 anos. A Melisandre era uma pessoa com 400 anos de idade. E legal é que mostra ela que o poder tá no colar, Mas aí eu vi uma imagem da quarta temporada em que ela tá num banho e ela tá sem o colar. Uau! Então foi um pouquinho um lapso. É que eles mudaram de continuista no meio do caminho. Aquilo, vocês sabem que aquilo é claramente um horcrux, né? É, basicamente. Você vê que ela tira um negócio, ela é uma bruxa e tal. Quando ela tira o colar, ela vira de fato o que todo mundo pensa que uma bruxa é. Mas você sabe que eu fiquei animado? Porque... eu lembro no Shuffle que ainda vai lançar de Game of Thrones que a gente gravou ontem. Vocês falaram... o quê? Paradoxo temporal? É isso? Exato. É isso? É. A gente gravou antes. Vocês falaram que o Taurus de Mir, sim. Ele dava energia vital dele pra ressuscitar as pessoas. Daí quando eu vi ela simplesmente virando uma mulher idosa, eu achei que ela tivesse de alguma forma transferido a energia vital dela e que o Jon ia sair, tipo, dando cambalhota do quarto, assim. A ver. Então eu fiquei, por 5 segundos eu fiquei animado. Então, aí eu vi que, não, ela só quer dormir mesmo e é isso aí. Não, mesmo porque ela encontrar o Taurus, ela não sabia que eu... Agora, por que ela não dorme de colar, cara? Se alguém entrar naquele quarto, ela tá fodida. Não, mas acho que isso aí é uma indicação, né, de tudo que a Carys Van Houten veio dizendo nas entrevistas, assim, de que a gente vai ver ao longo dessa temporada uma Melisandre com um estado de espírito completamente diferente do que ela tinha até então. Eu acho, né, que... Ela tá completamente destruída por dentro, ela tá completamente duvidando dos poderes dela... E aí ela finalmente ganha coragem pra olhar no espelho e ver o que ela realmente é. Né? Primeiro, sabendo que agora que ela é uma bruxa bem velha, a gente imagina que ela tem alguma experiência considerável, né? Que antes não necessariamente acreditava, porque pela aparência e tal. Cara, uma coisa, agora, ela tá questionando os poderes dela. Na hora que ela se olha no reflexo daquele espelho, uma hora aparece a imagem da Daenerys, ou eu tô maluco? Não. Espelho... É só o reflexo dela como vovozinha. Mas eu tive essa impressão também. Não. Eu tive essa impressão. Por uma hora eu falei assim, já não é, o Jon morreu, então ela vai ter que mudar o foco. Henrique Coller, você teve essa impressão? Tive. Errou! olha aí, quem é você? Silvio Forel? Quem é Silvio Forel? Quem é spoilers? Silvio Forel? Sem spoiler, Silvio Forel a partir do próximo nano. Você mencionou isso de que ela tá perdida, porque o Stannis morreu e tal, ela não... Ela apostou no Messias errado? Errou! uma impressão também é que, cara, o Davos tá bem tranquilo, né? Pensando a respeito do fato do Stannis. Ele tá suavão ali. Sim. Pô, tô aqui com os meus amigos novos. Aliás, o Davos é um cara pra ficar de olho nessa temporada. Uhum. Eu queria que o Davos fosse meu pai e ele vai quebrar tudo essa temporada. É divertido que, tipo, ele tá cercado ali dentro daquela salinha, os caras vêm meio que dar uma intimada pra ele e ele fica tirando sarro dos caras falando, então, eu quero umas cabrinhas aí pra viajar. Você tem umas costeletas de porco aí, mano? Você tem uma costeleta do Fred? Mas agora, isso também é papo pra um shuffle, mas agora, cruzando essas informações que vocês deram agora a respeito da Melisandre, é bem contraditório você pensar que, tipo, ela pode ter 500 anos e aí ela fica toda impressionada quando ela descobre que ela pode reviver e tal, porque tem todo o lance de, ao longo, principalmente da segunda temporada, de eles descobrirem que a magia do Deus Vermelho realmente funciona a partir do momento da volta dos dragões. Não é Polishop. Se ela é uma pessoa de 500 anos, então ela já era viva quando os dragões existiam anteriormente, antes deles serem extintos. E aí fica a dúvida. Bom, a gente fica a ver quantos anos ela de fato tem. A gente tá falando 500. Fica a ver, ela da é bem Vils, velha, que né? Nem Meereen. Ela é bem velha, mas... Acabou esse podcast. Bom, quem, pra vocês, quem que foi o vencedor desse episódio? A gente tava é o nosso quadro. Foi final. HBO que deve ter ganhado milhões. Sinal aberto. É, com certeza. Eu sou sempre inclinado a votar no Davos, porque eu amo ele. Mas Brienne conseguiu o topo da carreira dela. Agora ela pode morrer. Oi, desculpa. Opa. Eu fiquei emocionado com a Sansa dando o título de cavaleiro pra ela. Porque é um negócio que você espera desde o começo. Você espera não, mas que a Brienne recorrentemente fala, eu não sou cavaleiro. E daí chega lá com a Sansa transforma na cavaleira. Foi um núcleo muito bom. Eu acho que é o seguinte, tipo... É uma série que a gente conhece por ser extremamente trágica, extremamente filha da puta com os personagens e também com os espectadores. E a quinta temporada em especial foi depressão eterna. E assim, é uma série que é muito difícil a gente assistir ela e ver closure, né? Closure dos arcos, especialmente uma closure positiva. E a gente viu isso com a Brienne hoje. Então, óbvio que a história dela continua, mas ela conseguiu atingir um objetivo que ela tá perseguindo desde a segunda temporada e ainda conseguiu uma coisa que ela sempre sonhou, mas achou que não era possível. Então, eu acho que é impossível não apontar ela como a vencedora desse episódio. Pra mim, a vencedora acaba sendo a Sansa. Por quê? Ela terminou a última temporada pulando de um muro com um Tion no meio da neve. Eles saíram caminhando na floresta sozinhos com um bando de cachorro e caras montados em cavalos perseguindo eles. E daí, do nada, eles arranjaram um aliado muito foda, que é a Brienne, que é, ela pode não ser o Jaime, espadachim do passado, mas ela é uma boa, ótima lutadora. E o Pod, que já agora é qualificado a lutar um pouquinho. Então, eles não tinham absolutamente nada, estavam prestes a voltar pro castelo e morrer, ser torturados pelo Ramsay. Tiveram a vida salva, então eles estão lá no topo pra mim, eles saíram por cima desse. É. Bom, eu só sei que o perdedor desse episódio de longe foi o Alexander Siddig com o Doran Martell. Desperdício de ator, cara. Porra, saudades do Dr. Bashir. Mas, sério, o que fizeram com o Doran nessa adaptação foi terrível. Ele é um excelente personagem do livro, ele é um personagem... Eu acho que o que eles tentaram fazer foi meio que uma coisa assim, de, vamos ouvir os fãs não estão gostando dessa plot de Doran, então vamos cortar, a gente dá um jeito. A gente corta literalmente, a gente corta a cabeça. Mas do pior jeito possível, aparentemente. Cara, a mina matou o Aryo Hotar, que é o guarda-costas do... Pô, o Aryo Hotar corta um brother. Mano, aquele brother. Cara é o Luke Cage de Westeros. A pele dele não devia ser perfurada tão facilmente, ele tomou uma facadinha nas costas, desabou. Tipo, ele é puta lutador foda, em tese. Sim. Como aconteceu isso? Esse momento foi bem bad. Bom, e com Rick Coller? Podrick. Bem por cima. Não precisa nem justificar. Bom, com isso, essa nota alta, ponto baixo, ficamos aqui com o primeiro episódio do Nano. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar ser um pouquinho mais enxutos, talvez. Não sei. No próximo episódio. Até mais. Beijos, abraços. Tchau. A produção tá mandando o Rodrigo dar tchauzinho pra câmera. Esqueci da câmera. Valeu, galera. Até o próximo domingo. Beijos. Beijos.